saja mo uma aliança sempre viva na alegria e na dor, uma aliança inquebrável, uma aliança entre irmãos, uma aliança entre amigos. De amor.